Telefone chamar esta madrugada, não me atenda. Liguei por engano, cê sabe que eu sou sonâmbulo. Meu celular não tá legal e agora deu pra ficar ligando sozinho. Acho que é falta de ouvir sua voz me chamando de amorzinho. Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Então deixa chamar até cair. Não me atenda, não posso mais me iludir. Chega pra cá, meu parceiro Ciel Rodrigues. Ô, meu parceiro Gil Fernandes, deixa comigo, meu irmão. Ô, paixão ferrada. Meu celular não tá legal, agora deu pra ficar ligando sozinho. Acho que é falta de ouvir sua voz me chamando de amorzinho. E posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Meu celular tá te ligando sem querer. Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. E posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer que é saudade de você. Te ligando sem querer, então deixa chamar até cair. Não me atenda, não posso mais.